E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. Passa mais um Vortex Nerd. E hoje a gente tá na putaria generalizada de novo, molecote. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! De novo, agora vai ser assim. Sempre assim agora. Agora só porque eu quero, porque é mais fácil de gravar, é mais fácil de editar. Muita preguiça. Não é preguiça. É mais fácil de gravar, é mais fácil de editar e fica mais engraçado. E não fica nego chato. Caco, você tá saindo do tema, Caco. Eu achava um saco essa porra. O Alex e o Matheus eram o rei desse caralho. Mano, mas você falava porra do tema, então a gente siga o tema, né? Mas não obrigatoriamente falar só daqui. Às vezes o tema tava chatão, tá ligado? Eu tentava sair do tema pra fazer alguma piada. Caco, você tá saindo do tema. Pau no seu cu, caralho. Quando ia pro assunto engraçado, eu deixava quieto. Eu continuava conversando também. Agora, quando, tipo, descambava pra maluquice, aí eu falava, né? Cara, assim, tipo assim, o Caco, você tá saindo do tema, nem me incomodava tanto. O que me incomodava mais é, saímos do tema novamente, Caco. Tá foda-se, não, eu corto isso na edição. Isso não era eu que falava, isso era outra pessoa, hein? Em minha defesa, não era eu que falava isso, hein? Você e o Matheus Farinha. É, eu sou o Caco Ramone, e hoje estou aqui com o senhor Luigi. Eu estou com o Alex. Oi. E o Pedroca acabou de cair. Não, foda-se, Pedroca. Vamos lá. É assim que funciona as coisas aqui no Vortex, as pessoas vão caindo, né? Isso porque eu ia apresentar o Pedro primeiro, porque senão eu vou apresentar o Alega. E estamos com o Pedroca de novo. Eu voltei. O Pedroca é o menino que eu sempre, quando eu falo com ele, eu sinto vontade de fazer cocô na casa dele. Por que, cara? Eu sempre quis fazer cocô na casa do Pedrinho. Pedro? Caralho. Você ouvia muito essa piada? Estranho. Por que é estranho? Eu não posso cagar na casa dos outros? Eu não gosto de cagar em locais que não seja a minha residência, né? Mas tudo bem. Eu também tenho isso. Mas você ouvia muito essa piada que os malucos queriam fazer cocô na sua casa? Não, cara. Não. Não, você não, porque você não se chama Pedro, né? Ah. Talvez se você chamasse, quem sabe, né? Mas o Luiz, ninguém fala que quer fazer cocô na casa do Luiz. Do Pedrinho, sim. Você diz, né? Você não lembra desse comercial? Não. Comercial do que é esse comercial? Era do papel higiênico, eu acho. Era puta verdade, puta merda. Eu quero fazer cocô. Então vai lá, eu quero fazer cocô na casa do Pedrinho. Mãe, quero fazer cocô. Tá bom, vamos. Não, eu quero ir na casa do Pedrinho. Essa é verdade, puta que pariu, velho. Não era papel higiênico, era daquele Glade que é. Ah, é do fumar. Do bagulho que fica o cheiro depois. Ah, bom ar. Bom ar, propaganda de bom ar. Exatamente. Aí, mano, eu quero fazer cocô na casa do Pedrinho. É histórico. Pedrinho, muita gente quis cagar na sua casa, cara. Mas e aí, mano, o que vocês contam da vida? Como é que vocês estão? De boa, né? Tá correria como você, mas de boa na lagoa. É, indo, né? Eu tô revoltado. Por quê, cara? Tô revoltado. Um tempo atrás, no site, eu escrevi um post que muita gente critica o Doctor Who, falando que o Doctor Who é machista, né? Eu já sei onde você quer chegar. Obrigado. E eu escrevi um post, o título do post era Doctor Who é machista, com ponto de interrogação no final, e fiz um post gigantesco explicando o meu ponto, porque eu não considero uma série machista, né? Até porque o Doctor, ele é um homem alienígena, mas que ele sempre viaja com garotas ao seu lado e elas são o ponto principal na história do Doctor, né? E um cara comentou, tá ligado? Tipo, ah, Doctor Who não é machista, não sei o que, o namorado, a Rose é mais forte que o namorado dela, que o Mickey, e vai dormir, você é um idiota. Não, tá, a parte do idiota é por minha conta, mas ele mandou ir dormir. Mano, eu acho que o maluco não leu o post. Mas é normal isso, cara. Não é normal, é errado. É errado, mas é normal. A partir do momento que você se predispõe a comentar algo, você tem que ler o bagulho. Mas tem gente que não lê tudo. Tem gente que é idiota, né? É, tem gente que não lê, cara. Porra. Você não lembra no MDM que o cara colocou, que acho que foi o Change lá, porque colocou uma crítica de um filme lá e no meio da crítica colocou receita de miojo e ninguém viu. É de bolo, você percebeu, cara? É normal, cara. Faz isso, ninguém vai notar. É, ninguém nota porque ninguém lê essa porra, né? O único cara que leu me criticou errado, velho. Ai, caralho. Eu termino o post, a última frase, a última linha do post é atrás de todo Time Lord tem uma grande companhia. Nem a última frase o maluco deu o trabalho de ler, tá ligado? E o cara mandou uma dessas. Tô revoltado com as pessoas da internet. As pessoas da internet estão de sacanagem comigo. É a pessoa da internet, cara. É a maior aglomeração de idiotas por metro quadrado de todo o planeta, né, cara? Mas as pessoas ficam idiotas quando elas entram na internet? ou elas já são idiotas normalmente e a internet foi um canhão pra elas serem idiotas? Eu acho que, tipo, todo mundo é idiota, a diferença é que agora eles têm voz. Porque antes eles podiam ser ignorados, agora as merdas que eles falam fica pra sempre. Ecoa na eternidade. Qualquer coisa que alguém falar vai virar polêmica e vai ser xingado, vai levar o mimimi hoje em dia. Na internet é legal, né? Porque sempre tem a galera que tá de mimimi e sempre tem a galera que reclama da galera que tá de mimimi. E sempre tem a galera que posta a foto do Capitão América que entendeu a referência. Nossa. É, eu sou a terceira galera. Não, porque você fica postando essa merda? Não, mas eu gostei desse meme que fica usando ele na vida real. Ele é dos Vingadores 1, essa porra? É. E por que a galera só veio usar esse meme agora? Tipo, vocês sabem que Vingadores 1 é de 2012? O cara cantando Trollololó de 1970 e caralhos. Não, mas eu tinha internet em 1900 e caralhas, né? Agora. Eu tinha internet em 1900 e caralhas. 2012 tinha. É porque em 2012 eles não tinham entendido a referência. Puta que pariu. Muito boa a piada. Muito boa. Só piadota, senhor. Cara, eu não sei, velho. Eu acho que a internet é um local onde os idiotas se encontram e criam um podcast. Agora eu trago-lhes uma pergunta para vocês, meus caras. Porque essa semana... Eu estava pensando na minha cabeça doida, como Ainda sempre. Bem que você estava pensando na sua cabeça, né? As frases estão redundantes pra caralho. Né? Como funciona a viagem no tempo em alguns heróis, por exemplo, que eu tava pensando nisso. Por exemplo, o Flash. Como que o Flash, ele volta no tempo como? Alex poderia responder pra mim. Ele volta no tempo porque ele corre ao contrário? Ele volta no tempo... Eu gostaria de entender por que eu tenho que responder essa pergunta. Eu não sou físico, porra. Não sei, mas você é decenauta, porra. E o Pedro também, né? Ô, chamou de decenauta, não deixava. Não, como é que funciona? Porque ele, por exemplo, ele viaja no tempo, ele para na data que ele quer, ele não tem noção de onde ele vai parar, como que funciona? Ah, cara, até eu sei, ele tem controle do que ele quer fazer, porque um ponto de ignição começa porque, assim, a animação, pelo menos, ela começa porque ele quis voltar pro passado pra salvar a mãe dele. Ele tem, pelo menos, alguma noção de como controlar, né? Mas quando ele quer voltar pro passado, ele faz um walker? Ele tem uma, parece que não me engano, ele tem uma máquina, uma esteira que é feita pra ele, que, tipo, aguenta ele, é a única máquina de corrida na face da Terra que aguenta ele correr, entendeu? E aí ele corre nela pra poder voltar no tempo. Ele corre na velocidade da luz, mais rápido que a luz, pra poder viajar no tempo. Eu não sei, porque, por exemplo, tem um filme que eu vi recentemente, que foi o About Time, né? Que o cara, ele tem o poder de voltar no tempo a qualquer época que ele quiser, que ele viveu, né? Só que ao contrário do Flash, ele volta com o corpo que... Por exemplo, se ele quer voltar na infância, ele volta e ele volta criança. E eu não sei também como funciona, sei lá, o cérebro dele, as células dele... Não, permite filme, que ele... O filme não explica? Não, só explica que, tipo, é um poder de herança de família, que todo filho e pai tem esse poder. Tipo... É do efeito borboleta, falando? Não, é o About Time. Questão de tempo. No efeito borboleta também funciona assim. O pai dele fala que ele tem esse poder também, né? Sim, no efeito borboleta, sim. Mas funciona desse jeito? Ele volta pro tempo que ele quiser, normal? Não lembro. É muito tempo que eu vi efeito borboleta, cara. Não, então. O Flash, até onde eu sei, ele tem que viajar fisicamente. Então ele tem que correr pra conseguir chegar lá. O cara do efeito borboleta, não. Ele volta pro eu dele do passado. Isso. Ele só pensa, tipo, quero tá lá e tá no lugar. Então, tipo, tem que ter estopim, se eu não me engano. Porque, tipo, o cara do efeito borboleta, ele conseguia através de livros e filmagens. De cenas que ele não se lembra, entendeu? Como se ele voltasse no tempo pra fazer a memória dele, entendeu? E aí, quando ele volta pra fazer a memória dele, ele pode modificar o tempo. É, pode fazer merda. E cagar tudo. É. Matar Hitler. A primeira regra de viajar no tempo é não viajar no tempo, porque isso sempre dá merda. A primeira regra da viagem do tempo é tente matar Hitler. Como foi a sua primeira viagem no tempo, Cato? Eu não lembro, cara. Eu tava bêbado. Eu sempre lembro quando a pessoa fala em viagem do tempo e tal. Eu sempre lembro do Futurama, né? Que tem aquele episódio que eles estão viajando no tempo. Aí o professor tenta matar o Hitler. Ele, droga, matei o Grumbel. Sério, cara? Eu prefiro aquela história de terror dos Simpsons. Que o Homer vai pro passado, pro era dos dinossauros, ele pisa no boleto sem querer e quando ele volta tá todo fudido. Ele fica puto no final. Tipo, ele tenta voltar pra consertar, só que toda vez que ele volta tem uma merda pior ainda. Aí ele fica putaço e no final do episódio ele vem e quebra tudo, entendeu? Da hora. que as pessoas querem matar o Hitler, velho? Todo mundo que volta no passado quer matar o Hitler. É uma fixação em matar o cara. Porque ele era um filho da puta, talvez. É, então, o Stalin era muito mais cuzão que ele, né? Mas o Stalin não fez o genocídio, né? É. O genocídio conta bastante, né? Cara, o Stalin sozinho já matou mais que a Alemanha, cara. Tá, beleza, mas não com tanta propaganda. Mas ninguém ficou sabendo. É, não com tanta propaganda. Então, o pior disso é que o Hitler, teoricamente, ele matava pessoas que eram contra ele, porque judeus e tal, né? E ele tinha pra supremacia ariana então, e tal. Nenhum momento os judeus eram contra ele. Ele só era diferente, simples. Não, ele só tava na merda. Os únicos judeus que estavam contra ele eram os Bastardos Inglórios. Ah, vai tomar no cu, cara. Eram os únicos. Ah, vou falar em judeus, que delira assistir a Olimpíada Judia da estádio erguido por Hitler. O quê? O Berlim vai sediar uma Olimpíada Judia, estádio erguido por Hitler. Nossa, velho, humor negro, por que você existe, cara? Pois é. Humor negro não, humor judeu. Mas por que existe uma Olimpíada Judia? Não sei, cara. Até existe Olimpíada de Matemática, né, cara? Mas as Olimpíadas de Matemática fazem sentido. Porque a matemática não é um esporte pra entrar nas Olimpíadas. Os judeus não podem entrar nas Olimpíadas normais? Eu não sou judeu? Nem eu. Cadê o Rafa? Aí, conforme você tá matando muçulmanos lá em Israel, tá ligado? É jogo Macabeus que falam, né? Irá reunir atletas de 36 nações e 19 modalidades. Quais são os esportes das Olimpíadas dos judeus? Quem foi melhor que vocês precisaram? É. Quem tem barco maior? Quem consegue jogar a meia de Davi mais longe? Quem surfa na baleia, que nem o Nelson Fry? Nossa, que merda. Eu acho legal a gente começar com piadas preconceituosas. Não, assim, falando das Olimpíadas rapidão, a galera tá votando pra ver quais serão os novos esportes olímpicos. Eu não sabia que karatê não era esporte olímpico. Eu também não. Eu descobri essa semana. Não, não é. Então, não, eles vão votar pra ver se entra ou não. É tipo, boliche é esporte olímpico. E karatê não é. Será que é porque... Ah, sei lá, mano. Ataque físico, sei lá. Não, até aí o taekwondo é olímpico. Caraca. Surf também não é. E nem o aikido. O tênis é na Olimpíada. Aikido naquela luta que tu, tipo, mexe calmamente e tal, e não é pra machucar ninguém. Exato. O karatê em tese também não é pra machucar ninguém. Não, mas o karatê é mais violento, porque tem um chute mais pesado e tal, mas aikido, tu olha os caras fazendo aikido, é um negócio bem devagar, bem tranquilo. A luta greco-romana é esporte olímpico, velho? Acho que é, né, não? É, então, eu acho que é, não é? É esporte olímpico. Se eu não me engano, as primeiras piadas era isso, era maratona, era os caras lutando no romano, é só, né? Natação. Ah, também, pronto. A Grécia é uma ilha. A galera nadava bastante. Também, né? Sei lá, pentáculo, né? O nome, sei lá. Eu não sei, cara, eu não gosto de Olimpíadas. Eu só gosto da abertura das Olimpíadas e dos encerramentos. A última de Londres, eu só... Mano, foi da hora, tanto a abertura quanto o encerramento, mas o resto eu não assisti, não. Eu também não assisti, acho mais chatice. Essa abertura brasileira. É, eu tenho medo de como vai... Porque, puta, mano, a abertura e o encerramento de Londres foi foda pra caralho. Eu tô com medo como vai ser do Brasil. É. Eu só fiquei puto porque não teve nenhuma referência a Doctor Who, né? Mas ok. Mas teve a Harry Potter. Ok, né? Mas teve a Harry Potter. Levantaram um Voldemort gigante e vieram um exército de Mary Poppins lutar contra ele. E a J.K. Rowling leu pra crianças ao vivo. A do Brasil vai ser bizarra, vai ser índio pra caralho, vai ser maracatu pra porra. Vai ser mandioca. Vai ser tipo, sei lá, vai ser tipo a da... Eu não quero da nem Cláudia ver, Leite lá. Não, mano, não vai ser tipo a Cláudia Leite, porque é diferente, né, mano? A abertura da Copa é pequenininha, tá ligado? A abertura da Copa em si é zoada. Do Brasil foi zoada? Foi, mas todos os anos são. Eles zoaram a zoação, sabe? É, então, foi o Brasil consegue ser o escroto dos escrotos, tá ligado? Mas, assim, a das Olimpíadas não, né? Das Olimpíadas é normalmente um grande evento. E depois das Olimpíadas do Rio, é no Japão, 2020, tem que ter referência a Akira, por favor. Ainda aparece pelo menos algum japonês gritando, Kaneda! Jetsu! Ou então a bola de carne gigante. No fundo do estádio olímpico. Ia ser maneiro. O Katsuhiro Otomo. Isso é muito legal. O Katsuhiro Otomo vem de moto. Vortex Nerd. Olha aí, cara. A gente tava falando, acho que foi ontem. O Pepe anunciou da tela como pré-candidato à prefeitura de São Paulo. Me veio boa, gente. Tá ordem nessa porra. Mano... Eu acho um erro. Porque mas aí depois... falaram mal do Romário, mas ele tá tentando, né? Pelo menos. Não, ele tá tentando, mas no âmbito dele, que é o âmbito do futebol. Não, não, você tá doido. Projeto de pesquisa, pesquisadores. Ele tá tentando fazer. O Romário, o Romero, ele é famoso, tipo, sobre esses negócios de leis pra projeto de pesquisa. Sim, ele tá tentando implementar a lei de projeto de pesquisa. Ele, tipo, ele tá fazendo uma coisa que é pelo bem do país, ele tá fazendo uma coisa que é pensando no bem da nação, e os caras tão mandando ele calar a boca porque ele foi eleito pelo futebol e que ele tem que fazer lei pra futebol. Sim, exatamente. Ou seja, o cara tá fazendo o trabalho dele e os caras ainda acham ruim, sabe? O Brasil é o único país que o cara leva esporro porque tá tentando fazer a coisa certa. Não, eu falei isso no cast passado. O Brasil é o único país que tá errado, sabe que tá errado, mas quer persistir no erro. E o Romário é uma das poucas pessoas, assim, do Black que quer realmente ajudar, né? E assim, por mais que ele fique só no âmbito do futebol mesmo, ainda assim ele tá fazendo coisa pra caralho. Mas o que muita galera que é famoso, que foi eleito, né? Porra, Tiririca. Ele dá conta de fazer os dois. Claro, Frank Aguiar. Não, mas peraí, o Tiririca pelo menos ele tenta. Aguinaldo Timóteo. O Tiririca ele tenta pelo menos. É, o Tiririca ele tenta. Agora o Frank Aguiar, Aguinaldo Timóteo, foda-se também. Eles que fodam. Eu queria que o Silvio Santos fosse candidato de novo a presidente. Eu brinco pra caralho falando que ele seria o cara legal, mas eu acho que ele seria só mais um Bolsonaro. Bolsonaro dele. Por que você acha isso? Ultimamente, as declarações que ele dá, cara, tipo, a favor da Xerazade, é muito Bolsonaro. Bolsonaro. Mas claro que ele vai apoiar a Xerazade, caralho. Não, mas tipo, não tô falando só simplesmente por ela ser da emissora dele, entendeu? E eu posso falar uma coisa assim, eu acho que a pessoa tem o dever e ela realmente deve apoiar alguém politicamente. Galera, vocês ficam falando que o Bolsonaro é mito, Bolsonaro pra presidente, você é um otário. É, verdade, eu concordo. Porque, concordo, mano, concordo, o cara concordo, é um filho da puta, velho. 10 coisas que o maluco fala, 9 são absurdos. Já começa por ele mito. Falar da questão do... De ditadura militar, né? Da volta da ditadura militar. Porra, a galera que apoia a ditadura militar, das duas uma, ou não viveu a época da ditadura, ou não saía de casa pra protestar na época da ditadura. Não, com certeza eles não fazem ideia do que. Caralho, velho. Tem gente sumida até hoje. Sumida entre aspas, né? Se não aparecer o corpo, ela tá sumida. Ah, cara, a gente sabe o que aconteceu. Vai. Não, sim, eu acredito que a pessoa esteja morta, mas se não tem corpo, não tem morte, caralho. Morte tem, só não tem como provar. Se não tem como provar, não tem a morte, caralho. Não, tem sim. Você não pode. Você pode não poder comprovar a realidade, mas ela existe. Cara, é um erro, velho. A ditadura foi um erro pro Brasil. Ela não levou o Brasil pra porra de lugar nenhum. Fudeu o Brasil, na verdade, né? O Japão parece que as eleições tá indo a favor do poder militar lá. Vamos ver essa notícia esses dias em Portal Grande, eu não lembro. Assim, eu não vejo necessariamente como uma... Assim, se uma base aliada, se uma base governamental for militar, em si eu não vejo um problema. O problema é se eles tomarem o poder. Porque teoricamente é democracia. Eles podem também tentar se candidatar. Exato, exatamente. Não tá errado. Não é porque necessariamente é militar que é ditadura, tá ligado? O Brasil teve uma ditadura que não foi militar, que foi do Vargas. Eita, nós, parece que deu ruim, hein? O quê? Channing Tatum pode não estrelar o filme do Gambit. Pra mim, o perigoso é ter o filme do Gambit. Pra mim, o perigoso é ser o Channing Tatum. Não, ter o filme do Gambit já é um problema, pra mim, na minha opinião. Por quê, velho? O Gambit é um personagem legal. Não, se der ruim, o filme é beleza, é só o Gambit, tá ligado? Tipo, não vai sujar a imagem dele, isso aqui é só o Gambit. Mas peraí, mas tá miando o filme do Channing Tatum ou tá miando o Channing Tatum? Não, o Channing Tatum. Mas ele poderia sair, mas porra, ele que tava todo animado pra fazer o filme, não sei o que, sair assim do nada. Eu acho que deveriam arranjar um ator francês pra fazer o Gambit. Eu também. Eu acho que deveria ser o Gerard Depardieu. Nossa, muito senhora. Foda. Gerard Depardieu, aquela pança dele, né? Gerard Depardieu não pode nem fazer o Obelix, cara. É, a porra da Fox já não tá tão bem. Colocar o Gerard Depardieu como Gambit, aí é pedir pra o caixão e... Ia ser maneiro. Maluco, se eu fosse o diretor, se eu fosse o dono da Fox, eu quero comprar a Fox um dia só pra fazer isso. O Gambit ia ser o Gerard Depardieu, o Wolverine ia ser o Nazi do Ira, o Professor Xavier ia ser o Herbert Viana do Paralamas do Sucesso, ou o Cazé Peçanha. Mano, ia ser da hora meus X-Men, tio. Cê é louco. Mano, resumindo, você queria comprar a Fox pra afundar de vez, né? Exatamente. Objetivo. O fanático ia ser o Falcão, o Bitserense. Mano, você é louco, tio. Eu sou zica. Outra missão de vida, comprar a Fox. Tá no caderno. Caraca, tá no caderno. Junto com o eu terminar de ver a lista de 100 maiores filmes do mundo e entrevistar Haru, tem lá comprar a Fox. Mas, mano, eu sei lá, cara. O Channing Tatum, ele é tipo um Chris Evans, né? Ele só fez comédia romântica na vida dele. É, é verdade. Ele só fez... o único filme que eu vi... Sinceramente, o único filme que eu vi do Channing Tatum foi um... Channing Tatum, Channing Tatum. Foda-se o nome do cara. Rehard Departure. Esse merda aí. O único filme que eu vi dele foi um filme de ex-combatentes que... Tipo, sim, eu também. Guerra do Afeganistão. Na guerra. Isso, eu filme? Também. Eu só vi, eu já vi esse filme. O que, que você achou daquele filme, cara? Nada demais. Aquele filme é muito, sei lá, tipo... Como é o nome do filme, sim, caralho? Os atores... Eu não vou lembrar, eu sei que filme que é. A história é okay, interessante, mas os atores nenhum, sabe? Você fica, porra, aquele cara, aquele personagem é legal, sabe? Eu acho que é isso, cara. Ele não, tipo, não tem... Ele não gera uma empatia. Ele não tem carisma nenhum, esse cara aí, mano. É, ele não tem carisma. Não posso dizer porque eu assisti esse filme e eu caguei pra ele. Outra notícia legal aqui, olha eu vendo no Melete as coisas. Tá ligado a enfermeira noturna do Demolidor? Sim, a Rosane não sei quantas quantas. Sim, ela não vai aparecer mais nas séries porque ela vai estar nos cinemas agora. Vai estar no universo, vai entrar nos filmes da Marvel também. Eu não me lembro de nenhuma enfermeira sendo heroína, não é isso, beleza. Não, ela é enfermeira noturna. Você não assistiu a série do Demolidor, né? Não, então, eu vi uns episódios. Só. Então, você sabe aquela mina que ajudou ele quando ele ficou fudido dentro da lata de lixo? Sim. É enfermeira noturna? É, aquela que ajuda o cara, tipo, a torturar um outro maluco lá pra achar a criança? A própria. Ela vai estar no universo da própria. Então, só um episódio. Mas ela vai fazer o quê? Deve ser enfermeira noturna, né, caralho? O papel do filme vai ser enfermeira noturna. Mas o papel dos quadrinhos é esse. Mas ela vai aparecer em algum filme da Marvel, tá ligado? Tipo... Mas então, tipo, ela vai aparecer só pra juntar os universos, né? Ela não vai ter um papel relevante. Né? Provavelmente, cara, acho que sim. E eu acho que tipo, vai ser muito mais ela aparecendo pra mostrar, ó, o universo do Demolidor funciona também. Também tá aqui dentro e tal. Falaram em qual filme ela pode estar? Não, falou não, mas falaram que ela vai estar no universo do cinema. Agora, qual que eu não sei. Eu aposto no Guerra Civil, né? Porque vai ter muito herói na porrada. Pode ser que ela apareça. Acho, cara. Mas é, mano, eu acho que a Marvel vai utilizar ela pra amarrar os universos mesmo. Sim, é bem provável mesmo. Também acredito nisso. Precisa amarrar, né? Como é que eles vão conseguir colocar o universo sombrio do Demolidor no universo colorido da Marvel? Já, nos quadrinhos é assim, né? Nos quadrinhos é assim, tá ok, não. Mas os quadrinhos, mas a gente tá acompanhando há milhares de anos. Me dá uma explicação gráfica, por favor. Os universos, eles podem se conversar de vez em quando, mas no quadrinho os universos são fixos no lugar dele, entendeu? O Demolidor não vai, junto com o Homem de Ferro, derrubar a ameaça cósmica, entendeu? Só se necessitar, eles aparecem juntos, mas não é um negócio puta que pariu, eles sempre estão juntos, sabe? É, mano, o cinema tem que amarrar de algum jeito. Eu acho que vai ser pela ótica do Guerra Civil, justamente por causa do Homem-Aranha também, entendeu? O Homem-Aranha é o personagem que amarra essas coisas. Também, porque o Homem-Aranha, ele é, assim como o Demolidor, ele é um herói, entre aspas, comum comparado aos outros. Então, ele nasceu como um herói comum, mas ele tem um poder cósmico, então ele, tipo, ele casa com os dois, dá pra conversar com os dois lados. Então, só que aí que vem o problema da amarração da Marvel, né? Que o Homem-Aranha vai ser um moleque jovem e teoricamente um herói novo. É. Eu acho que essa enfermeira... Pode acontecer, entendeu? Tipo, dando um migué por exemplo, falando com a enfermeira e tal, entendeu? Já eu que só que ela tá confirmada pra aparecer, pode aparecer só os dois conversando. Eu acho que a enfermeira, ela pode ser tipo o Phil Coulson, né? Nos filmes da Marvel, né? Agora, porque o Phil Coulson, ele é um personagem simples, tá ligado? Ele é um personagem ligava, que amarra, né? Na verdade, os heróis ele amarra. Eu acredito que ela vai fazer isso com os heróis do Hell Kitchen, né? Porque não vai ser só o Demolidor, né? Vai ter a Jessica Jones, o Luke Cage, o Punho de Ferro. E o Justiceiro. Só que o Justiceiro, ele vai aparecer na segunda temporada do Demolidor já. Ah, sim. Exatamente, ele vai aparecer no Demolidor, mas ainda assim a Marvel pode querer colocar ele no fim. Até aí o Flash não nasceu assim, aí. Exato. O Flash vai aparecer em outras. Tudo bem, isso não vejo problema. Sim, é normal, cara. Acho que se eu colocar ali. Ótimo. Por enquanto, eu acredito que ela só vai aparecer na Guerra Civil, cara. É, porque não tem outro filme pra ela aparecer, tá ligado? A não ser a Guerra Civil. Depois do Guerra Civil tá o quê? O Doutor Estranho? Ela pode aparecer no Doutor Estranho, porque o Doutor Estranho tá quase certo. O Doutor Estranho é um médico, né? Pode ser. E o Pantera Negra, né? Pode ser. Então, entre... Homem-Aranha também, né? São mais heróis do Pantera Negra, não sei. Entre o Doutor Estranho e o Guerra Civil, a minha aposta. Vortex Nerd. pra falar em filme, amanhã eu vou ver Homem-Formiga. Talvez sexta-feira eu vou ver mais um, não sei qual, mas eu vou ver ainda. Carrossel ou filme? Não sei, eu acho que eu vou ver Divertidamente também. Divertidamente é lindo, cara. Ah, então, eu vou ver Divertidamente. É o filme mais lindo que eu vi no cinema. Eu vou ver Homem-Formiga amanhã e Divertidamente provavelmente na sexta-feira. Já que tô com dois ingressos de graça, então vou usar os dois. Cara, Divertidamente é... Puta que pariu, cara. Pra mim é o filme mais bonito da Pixar. Pra mim ele consegue ser mais bonito do que Toy Story 3. E Toy Story 3 é bonito pra caralho. Eu vou ver antes de comentar. Mas deve ser... Se eu assistir, provavelmente vai ter em top 5, cara. De Pixar, assim. Eu comecei a chorar no Curta, no Lava, que tem uma música muito bonitinha. Pô, é um filmaço, cara. O Divertidamente é um filmaço. O Oscar de melhor filme, por favor, já pode entregar. Porque, pô, mano, ele é um filme... Ele é um filme... É, de melhor filme. Pra mim, é o melhor filme. Ele é um filme pra adulto em animação disfarçado pra criança. É, aquela história da Pixar voltando ao que é, né? Eu discordo com essa história da Pixar voltando ao que é. Pra mim, ela sempre foi. Porque a Pixar, ela sempre mexeu com... Eu nunca vi a Pixar ter caído até agora. Pra eu mim, também não, eu nunca vi. A galera comenta que não sei o que, a Pixar deixou de ser a mesma. A Pixar, ela sempre mexeu com sentimento. Todos os filmes têm isso muito forte. Porque, geralmente, eles criam problema por causa de Carros 2 e Aviões também. Mas o Aviões não é da Pixar, o Aviões é da Disney. Aviões não é da Pixar. Não, então, o Carros 2 é um filme ruim, tá ligado? Mas quem nunca fez filme ruim na vida? A Dan Sandler. Eu acho que assim, por exemplo, o Carro vai me odiar, mas o Carros 2, por exemplo, é ruim. E o Valente é bom, cara. Tá ligado? Tipo, eu acho que eles voltaram a fazer filmes realmente bons com o Universidade de Monstros, cara. Assim, ó, a Pixar sempre mexe com sentimentos. A gente chega nesse consenso, certo? Certo. Toy Story, Procurando Nemo, a história do menininho que tá desesperado procurando o pai procurando o filho. Monstros S.A., que a gente tem a história da Boo. É, Vida de Inseto, que o Flick tá tentando se achar na colônia dele, né? O Up, a história do tiozinho com a casa dele, voadora, tentando se encontrar após a morte da mulher. O Wall-E, então, nem se fala, né? É o filme mais lindo do mundo pra mim. Cara, o Valente, por mais que, ele é um filme que não é com bichinhos que a Pixar cria, é com uma menina. Porra! É uma menina que ela tá tentando se achar no universo dela. Ela tá tentando mostrar pro pai dela que ela não quer ser uma princesinha indefesa, que ela pode escolher com quem ela quer se casar. E ela tá desesperada porque a porra da mãe dela virou um urso, cara. Ah, mas eu não acho um filme, tipo... Você vai que vir um urso lindo. Desesperado. Quem vai fazer meu almoço? Não sei. Caraca. Vou te falar também, viu, cara? Tá ligado? Cara, eu nunca vi... Tá, eu vi um filme ruim da Pixar, na minha opinião. Qual? Que é Carros 2. Ah, Carros 2 é uma porcaria. Carros 1 é lindo, cara. Acho que Carros 1... Muito lindo, cara. Pra mim, o Carros 1 é o segundo pior filme da Disney. Sério? Eu não acho, cara. Acho lindo pra caralho. É o Carro 1. É que cada diretor já fez coisa merda, né? O Carros 1 é o John Lester, né? Que é o cara do Toy Story 1, 2 e 3, né? E o do Toy Story 4, né? Não, John Lester, não. Por favor, Deus. E ele fez o Carros 2. Só que o Carros 2 era um filme que não era necessário, né, cara? Foi a Disney que pediu. Assim como eu acho que Procurando Dory não é necessário. Assim como eu acho... Não. Mas até aí a gente pode quebrar a cara com o Procurando Dory. Não, eu não tô falando que ele vai ser um filme ruim, eu tô falando que eu não acho necessário. Ah, assim, como eu acho que assim como eu acho que Universidade dos Monstros não era necessário, mas é um filme legal. Ele tá falando que, tipo, o filme da Dory vai ser tipo o filme dos Minions, sabe? Não é necessário. Não é necessário ter um filme, mas ele pode ser bom. Eu não tô falando que ele vai ser uma merda, caralho, por que fizeram isso? Não, tá falando dos Minions, não, porque o Minions vai ser uma bosta. Eu não assisti os Minions. Não, eu não assisti ainda, mas eu tenho certeza que vai ser uma bosta. Não é. Se for uma bosta, é atualmente, porque ele já saiu. E a maior bilheteria da história do Brasil, chupa a sociedade. Maior abertura do Brasil é Minions. Não muda o fato de poder ser uma bosta. Eu não tô falando que isso transforma ele bom, tô falando que ele ganhou dinheiro pra caralho. Minions não é um filme bom, mas também não é aquela merda absurda que... Consegue ser... É um filme pra crianças de 10 anos de idade, cara. Tecnicamente, todos os filmes que a gente tá falando há 20 minutos também são. É, isso é verdade. Não, o engraçado é porque, tipo, o filme é feito pra crianças de 10 anos, mas nenhum deles atinge o público-alvo, porque esses que a gente tá falando atingem a gente. O Minion vai atrair meninas de 14 anos. Não. Alguém assistiu o Minion aqui? Eu. Você assistiu, Pedroca? Ele consegue ser melhor do que o meu malvado favorito 2? Não, não é melhor. Não é melhor que o meu malvado favorito 2 é uma bosta. Não, eu gostei de meu malvado favorito 2. Meu favorito 2 é legal, cara. Você não é tão foda como o primeiro, mas. Porque, mano, meu malvado favorito 2, os protagonistas são os Minions também, né? Não, o problema do filme dos Minions é que os Minions, o tipo de piada deles é muito pontual. Então, tu tirar essa piada de momento certo no filme do malvado favorito e botar num filme só, que é um filme só cheio de piadas, isso estraga um pouco a coisa e deixa o filme chato. Exatamente. Agora uma pergunta, Pedro. Quantas crianças tinha na sala? Eu tava prestando atenção nos meninos. Olha aí. Ah. Olha aí. Acabamos de descobrir que o Pedro é um menino de 14 anos. Ah, sim. Por exemplo, meu irmão de 5 anos adora os Minions, cara. Ele foi vendo cinema e tem todos os brinquedinhos dos Minions, cara. Do McDonald's. Aquele do McDonald's, aquele que faz barulho? Caralho, que todos, bagulho, cara. Do inferno, velho. Ele tem todos, cara. E tá aí, o negócio do filme não é criança de 14 anos, não, cara. É 10 pra baixo. Assim, eu vi o trailer e o trailer, ele é muito engraçado. É, ele é engraçado, porra. O trailer é engraçado pra caralho. Caralho, mas... ele fudendo o Napoleão, Drácula, o Tiranossauro, a porra toda. É muito engraçado. Eles tendo um caso com aquele lá tendo um caso com os hidrantes, né? Oh, hello, papagena. Cara, eu achei muito engraçado, eu fiquei com medo de falar assim, puta, as únicas piadas boas que estão no filme estão no trailer, tá ligado? Essa é a impressão que eu tenho. Mas é nesse esquema mesmo, só tem uma ou duas piadas a mais, fora isso, o filme é aquele filme que infantiloide, que é claramente pra vender produtos dos Minions. É, mano, sei lá, o público-alvo é criança, tá ligado? Tipo Carrossel, tá ligado? Sim, pior que Carrossel parece que tá indo bem pra caralho, né, nas bilheterias. Como a gente disse... Ah, mas Carrossel, não, tio Silvio, bom, né? Carrossel, tio Silvio sabe o que ele tá fazendo, ele manja. Aqui está o meu pau de ouro, que vale mais do que dinheiro. Eu vi um cara comentando, eu não lembro em que site era... Eu acho que foi na Adoro Cinema, que foi confirmado o Carrossel 2 hoje, né? No dia que a gente tá gravando. Caralho, já? Já. Pro ano que vem. Deve ter dado um dinheiro pra caralho pra essa porra, porque... E eu tava vendo o comentário do maluco, o maluco falou uma coisa que eu não tinha prestado atenção, que todos os sites estão largando pau no filme do Carrossel, né? O Omelete eu acho que deu 2 ovos, algum bagulho assim. E o cara falou a verdade, ele, mano, quem tá fazendo a crítica são adultos. O filme é pra criança que assistiu a novela. Por exemplo, minha prima de 9 anos de idade adora Carrossel, cara. Ela fez aniversário do Carrossel há uns 2 anos atrás, cara. Eu vou assistir Carrossel na Netflix. Eu vou assistir Carrossel na Netflix pra ver. Ainda mais, quem não gosta do Cirilo? A Netflix não é minha mesmo, né? Então eu posso assistir. Porque querendo ou não, cara. Essa Netflix eu também quero, eu quero terminar House of Cards e eu tô... Ah, cara, você tem que falar com o dono, velho. Por falar em Pixar, vocês viram o trailer do Bom Dinossauro, mano? Eu vi porque eu escrevi o post, né? Muito bom aquele trailer, mano. Cara, mano, Pixar, eu amo vocês, velho. Vocês são o segundo estúdio que eu mais amo em toda a minha vida. Pô, mano, que trailer lindo, cara. E não tem fala, isso que é foda. Parece que esse filme vai ser igual... Vai ter a mesma pegada do Wall-E, tá ligado? Qual filme? O Bom Dinossauro. Bom Dinossauro. Ah, isso eu não vi. É o filme do ano que vem, da Pixar. Vai ser, eu aposto nesse filme que vai ser um puta filme, mano. Tô me lendo pra caralho. É, a história de... É como se o meteoro que destruiu os dinossauros não tivesse caído na Terra... E a gente vê a amizade de um bebê dinossauro com um bebê humano. Então tá. E se não tivesse caído, provavelmente nem ia ter nem humanos na Terra, né? É, então, a gente tem que ignorar isso, né? A gente tem que ignorar isso pra conseguir... Cara, é um filme pra caralho, é um filme da Pixar, velho. Brinquedos falam, tá ligado? Suspensão de descrença, né, cara? Não precisa nem fazer esse adendo, tá ligado? Brinquedos falam em Toy Story. É, tipo, foda-se, tá ligado? Suspensão de descrença. Então pronto, Alex. Não vem falar merda do filme sem ver. Eu não falei nada, foi o Pedro, porra. Eu não falei nada, foi o Pedro. Foi o Pedro, a gente quer fazer cocô na casa dele, ele fica com essa porra agora. Mas se fuder, eu não falo nada, os caras ainda querem derrubar, porra. O cara nem aparece, tá ligado? Quando aparece, joga pedra nele. Ó, por falar aí... Tipo, todo mundo fala mal de mim, né? Eu nem abri a boca, A gente gravou, pra quem não sabe, a gente gravou recentemente o cast de remake, né? Não sei se o pessoal ouviu, né? Mas foi confirmado o remake do Nosferatu. Agora vai ter fala do Nosferatu? Não sei. Vai ser o Serra que vai ser o Nosferatu? Deveria ser. Não sei, porque eu acho que a genialidade do Nosferatu é não ter fala, né, cara? Então, eu não sei, cara. Nosferatu é um filme histórico, porra, claro que é. Tem sua importância no terror. É um filme chato, vai. É. Não é um filme que eu assistiria hoje. Não, assisti uma vez e vê, tipo, porra, que foda. Histórico, parabéns pela história. Aquela coisa. Não sei se daria certo, não. Ele entra naquela história de filmes que é históricos e todo mundo do cinema viu, e eu tenho que ver também, se eu quero conhecer um pouco sobre a história do cinema, tá ligado? Vortex Nerd. Eu tenho uma, só pra fechar, tem uma notícia aqui que eu acho relevante a gente discutir sobre ela. Uma idosa de 99 anos recebeu uma carta do hospital, que ela fez um exame, informando que ela tava grávida. Hã? O quê? Uma idosa de 99 anos recebeu uma carta do hospital informando que ela estava grávida. Mas o cara que deu uma mira de Niger, né? Ele acertou uma célula do epitélio do útero e aquilo virou um óvulo na hora. Tá, mas aí, o que que deu na história? Só isso? Ela falou que... Não, calma, posso terminar aqui da história? É, o mais engraçado é que o Luiz, ele caga, né? Tipo, a mulher de 94 anos... Calma, você tem que esperar desenvolver a história. Ela recebeu o documento, ela fez o exame no hospital, recebeu o documento falando que ela estava grávida, que ela era uma gestante, falando pra ela fazer o pré-natal e tal. E foi um erro do hospital, tá ligado? Entregaram pra pessoa errada, eram dois nomes parecidos, e entregaram pra pessoa errada. Ela achou curioso que ela tem 20 netos. Porra, como assim eu tô grávida, tá, cara? Cara, eu tenho 100 anos, velho. Ah, tá. Pô. Eu sou Matusalém, né? Eu sou Maria, tá ligado? Ninguém me come mais. Não podia engravidar nem se quisesse, né? Eu acho errado as pessoas falarem de Maria. Maria, mãe de Deus, teve um filho virgem. Como, né? Como ela conseguiu? Mistério. Mistério. Como é que foi que eu vi? Onde é que na Bíblia tá falando que é pecado você ser gay? Talvez esteja entre a cobra falante e a virgem grávida. Deve ter sido no Levítico, com certeza. Só falam merda lá. Falam que você não pode comer, tipo, que é um pecado você comer fruto do mar, cara. Vai se fuder, eu adoro camarão. Quem fala que é pecado comer frutos do mar? Levítico fala, cara, que é abominação você comer fruto do mar. Mas que é entre nós, Jesus, né, cara? Mas Jesus era pescador, sabe? É, então, não, mas tipo... Não, Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro. Frutos do mar. Ah, é verdade. Entendeu? Você pode comer peixe, beleza. Ei, a gente tava falando de política ainda agora, olha uma notícia que eu acabei de achar aqui. Vereador e empresário tirou um carro de cima de uma ciclovia no braço. Tipo, ele levantou o carro e tirou, saca? Ah, caralho! Eu vi isso aí. O cara é foda, hein? Ele levantou o carro no braço e jogou ele longe pro Hulk? Não, ele tipo levantou a parte de trás e tirou do meio, da frente da ciclovia. Na minha cabeça era mais legal, hein? Eu tô vendo, falei. O Hulk foi que nem no filho do Hulk, né? Que o cara pegava o carro e fazia uma luva de boxe com ele, né? Assim, eu sou a favor da ciclofaixa em São Paulo, acho super maneiro. Então tem umas que estão num lugar meio errado, né? Tipo embaixo da ponte, né? Na Paulista, né? É, tipo embaixo de viaduto, né? Tipo, porra, aqui nem tem trânsito, o que a gente vai? É, mete uma ciclofaixa. Diminui metade de uma faixa, que só tem três, diminui metade de uma. Esse é o problema, falta organização, falta planejamento pra fazer essas coisas. E uma das faixas é de ônibus aí. Então, tipo... Ficou duas? Eu vou voltar a morar na Paraíba, não quero mais ficar aqui. Ah, cara... Tô brincando com São Paulo. Eu falo mal de São Paulo e tal, eu não gosto do governo, não gosto mesmo, mas eu ainda gosto dessa porra dessa cidade, velho. Eu também gosto, cara, eu brinco, mas eu gosto. É suja, é cinzenta, é o caralho todo, mas eu gosto dessa porra, velho. Você respira partículas de oxigênio nessa atmosfera de chumbo, né? Sim, mas ainda assim, mano. Eu acho uma cidade bonita, por incrível que pareça, acho. Isso é o mais incrível, cara. Mesmo São Paulo sendo a bosta que é, ela é bonita. É, o centro é bonito pra caralho. E, tipo, sabe o que é mais engraçado? Tipo, se você tentar falar com... Eu tenho que parar de falar tipo, caralho. Se você falar com qualquer nordestino sobre viver em São Paulo, viver numa cidade lá, eles... Não, é lógico, porque eles têm a questão de regionalismo, né? Mas eles vão tentar te convencer de que lá é o melhor lugar do mundo e que São Paulo é um monte de bosta, entendeu? Mas todo local não é assim? O quê? O carioca, por exemplo, vai fazer o mesmo bagulho. É, então, é engraçado isso, entendeu? Tipo, é engraçado como todo mundo tenta defender o ponto de vista do lugar onde ele nasceu, né? Sim. Eu sempre achei que... Por mais que seja uma merda, a pessoa tenta. É, então, eu acho engraçado. É tipo time de futebol, tá ligado? Seu time pode estar na merda mais fodida da história. Você ainda vai tentar falar alguma coisa de 1930 que transforma o seu time maior do que o do seu amigo, tá ligado? Eu gosto de São Paulo. Eu gosto de São Paulo. Eu gosto de respirar ar poluído. Ou é o costume, não sei. É o vício. Vício, a mudança de acabou. Gostar de São Paulo e tal, essas histórias todas. O que vocês estão achando daquela treta dos taxistas com a galera do Uber? Cara, é mancada porque é uma concorrência desleal com os taxistas, né? Não, é verdade. Mas ainda assim o cara tá pagando um preço menor, né? E o cara tem a opção de procurar um preço menor. Eu acho que é o seguinte, é uma questão, assim, o taxista atual, ele se fode pra conseguir o dinheiro dele, que digamos, francos, andar de táxi aqui no Brasil é caro pra caralho. Se manter regularizado é mais caro ainda. Então, tipo, o cara se fode pra se manter na regularizado, e aí vem alguém e produz um aplicativo que o cara, tipo, ok, ele fala basicamente o seguinte, que ao invés de você pagar não sei quanto de dinheiro pro governo, não sei quanto que taxista tem que pagar de tributo, mas, tipo, ao invés de você pagar tudo isso pro governo, você trabalha pro aplicativo, e tudo que você tem que fazer é dar 30% da sua corrida pra ele. Se você ganhar algum agrado, é seu, o dinheiro que você ganhar é seu. O dinheiro da corrida, 30% é nosso, entendeu? Eu acho. Se eu fosse taxista, cara, eu foda-se do governo. Eu trabalharia pro Uber. E o bagulho do Uber também, porque o taxista ele cobra bandeira, né? E assim, por cima de cada bandeira tem o preço lá, pá. O do Uber é pela quilometragem que o carro faz. É, cara, mas tipo, não importa o quanto você ganha. Tipo, eu duvido que 30% do que o Uber cobra seja mais do que o governo que tributa os taxistas. Sim. E ainda por cima você ganha. Você ainda pode ganhar um copo d'água e você escolhe a estação do rádio que você quer colocar. Cara, a autonomia que você tem com o Uber, você pode mapear o caminho do taxista, então ele não pode fazer curvas diferentes. Tipo, ele não pode seguir um caminho só porque é mais longo pra ver se ele ganha mais dinheiro, entendeu? Ele não pode fazer essas babaquices. Eu acho muito mais evoluído o Uber do que o taxista natural, entendeu? Agora, se você tem um Celta preto, maluco, não encosta perto de ponto de táxi. É, tem esse ponto também. Não encosta. Senão seu carro vai ser depedrado, maluco. E Vortex Nerd dando dica pras pessoas. Pois usem o Uber e se você tiver um carro preto, não encosta perto do Pax, tá merda. E se você tiver um Fusca azul, passe na frente de uma escola. Dê várias voltas na escola, preferência. Dê várias voltas em quarteirões. As crianças saindo com o braço roxo, né? Era legal a brincadeira do Fusca azul, mano. Cara, faz muitos anos que eu não brinco. Ainda bem, né? O quê? Por quê? Porra, você é da faculdade brincando de Fusca Azul, tá ligado? Tá bom, eu faria isso. Eu não vou nem falar com quem foi a última pessoa que eu brinquei de Fusca Azul, então vamos mudar de assunto. Fui com travesti. Então, o problema, a gente brincou por muito tempo de Fusca Azul, mas com o tempo perdeu a graça lá na escola. Porque na frente da escola tinha uma casa que tinha Fusca Azul. Ah, não, velho, não acredito. Você não conhece a brincadeira do Fusca Azul? Você nunca brincou de Fusca Azul, cara? Não. Fusca Azul é o seguinte, cara. Saída de escola. Imagina a saída de escola, aquela porrada de moleque gritando. Imagina o carrossel, né? Aquela porrada de criança saindo, Maria Joaquina, Cirilo, a Maísa, cantando. Fazendo musical, né? É. Aí passa um Fusca Azul. A partir do momento que passou o Fusca Azul, mano, é porrada em todo mundo, é roda punk, é voadora pra todos os lados, tá ligado? Assim, basicamente se você viu um Fusca Azul, você tem direito de dar um soco na pessoa, no ombro da pessoa do lado e falar, sou um Fusca Azul, entendeu? Só que algumas pessoas dão com força, algumas pessoas dão fraco, entendeu? Vira praça de guerra. É. Então, se tivesse um Fusca Azul estacionado, virava um genocídio nessa porra, né? Lá na frente da nossa escola era o caso, que tinha uma garagem na frente da escola que tinha um Fusca Azul. Puta, coitado. Então todo mundo já saiu do portão da escola automaticamente preparado, tá ligado? Então, detalhe também que você tem que ver primeiro com os seus amigos pra poder falar o Fusca Azul e aí você tem que dar o soco, entendeu? Isso, exatamente. Não é na porra louquice. O cara viu o Fusca Azul, virou de costas, a outra olhou também, então vou dar o soco também. Não é na porra. Não, é o primeiro. É. Aí lá perdeu a graça porque ele nem viu o Fusca Azul, tá ligado? Já tá saindo do soco. Sabia que o Fusca ia tá lá. É. O tio nunca tirava de lá. Vocês perdeu a graça quando veremos, né? Não, é, exatamente. Porque o Fusca sempre tava, porque o cara tinha dois carros e ele sempre saía com outro, que era o Cadillac. É, o cara tinha um Cadillac. Ele tinha um Cadillac e um Fusca, e era um cara bem velho. Então ele tinha que ter carros velhos. É isso aí, senhores, mais alguma coisa? Ah, só queria deixar lembrar, não sei se vocês sabem, mas é uma notícia triste. Mas o dublador do Leonardo, do Tartarugas Ninjas, morreu, né? Pois é, cara, eu vi essa notícia. Poxa, cara, é uma Antônio notícia Aquino, muito difícil, mas dele, eu achei mais uma foto dessa minha calor, então eu vou ignorar. Total. Mano, sim. É, Antônio Aquino é o nome do dublador. Pô, ele era um dublador bom, cara. Sim. Ele tinha uma carreira fora pela frente. Sim. Tipo, ele tinha potencial. Ele fez o Leonardo, né, das Tartarugas Ninjas. Sim, fez o Leonardo. E fez o novo dragão no Cavaleiro do Zodíaco, agora o Ômega. Sim, ele trabalhou do lado do Endo Bezerra e do Hermes Baroli, né? No Tartarugas Ninjas. Mas ele tinha potencial, cara. Infelizmente, mais um dublador aí que nos deixa. E tão jovem. Morreu jovem, né? Porra. Ele tinha o quê? 23 anos? 24, 25? 27. Porra, eu cheguei perto. Agora, bola fora. Em cima dessa notícia triste, bola fora do J-Box, hein, seu J-Box? Por quê? Anunciaram a morte do cara antes mesmo dos médicos, hein? E eles anunciaram que dia? Eles anunciaram no domingo à tarde e a confirmação da morte só veio domingo à noite. É, veio domingo às 9. É, mas acho que eles têm tem amizade com o familiar lá e... Ok, por mais que você tenha amizade com o familiar, você só pode decretar a morte de alguém após o laudo médico, cara. Até aí o Omelete deu morte do... Matou o Paul Walker, né? Matou o Paul Walker. E, cara, assim... Não, cara, eu não sabia, tá? O bagulho mais triste que tem pra você fazer é você fazer um post de alguém que morreu, velho. Eu tenho sorte, eu tive que escrever de metade da galera que morreu nos últimos anos. Caraca, eu escrevi a notícia da morte do Philip Seymour Hoffman nos Jogos Vorazes. Eu escrevi a notícia da morte do Robin Williams, do Leonardo Nimoy, do Christoph Lee, eu acho. Mano, eu só não escrevi do Chaves foi o Luigi, do Bolanios. Mas o resto fui eu, mano. Pois é. Pô, é triste, né, mano? Pô, o cara é jovem pra caralho. Ah, felizmente, faz parte. Pelo menos agora ele tá num lugar melhor. Mas... Que ele queime o cosmo dele no além. Oh. Olha que bonito, caralho. Cara. Então é isso aí, senhores. É isso aí. Obrigado a vocês. O Alex tá na punheta, então ele nem tá prestando atenção no que a gente tá falando. É, obrigado e até semana que vem, fomos. O Rolex tá na punheta mesmo, falei, acabei de chamar ele de punheteiro, ele nem aí. É. Tô na punheta, calma, né? Não na chamada, né? Não, é que caralho, eu... Não, aí não fui eu não, hein? Aí não fui eu não. Ninguém tá entendendo nada. Não fui eu, hein? Bandidos se passam por camelôs para atacar e roubar em São Paulo. Oi? Ou seja, 25 de março não é um negócio tão bom, né? É. Não, na região do Brás. Que tá perto da 25 de março. Ah, tá. Do março, né? De março. Porque digo março. Quando tu olha um camelô, tu já meio que fica com um pé atrás, porque, tipo... Não, quando eu olho um camelô, eu penso, irei comprar alguma coisa dele. Não, também, mas, tipo, tu olha as questões assim, esse cara tem cara de bandido. Então, um bandido se passar por... Caralho, ofendeu todos os camelôs da 25 de março, agora não tô mais de cabelo. Tá gravando? Caralho, Porra, caraca, tem. Você sabia que tem rodízio de pastel, mano? Tá, mas eu tenho vontade de comer essa porra. Eu pensei que você ia falar que tinha rodízio de camelô, tá ligado? Não. Rodízio de camelô. Não, pera aí. Das 5 às 8 sou eu que roubo, depois é você. Aí, enquanto um rouba, o outro tá vendendo os bugs, tá ligado? Sabe como é que é? O cara vai tá vendendo, olha a raquete que mata o pernilongo. Aí quando o cara vem comprar, ele vai lá e assalta o maluco. Pera aí, deixa eu ler aqui a notícia toda. Ah, beleza. Tem uns camelô na 25 de março que assalta mesmo, tá ligado? Qualquer burriganga é 20 conto, tá? É um assalto, velho. Caralho. Mano, se você odeia muito uma pessoa, você deseja que ela vá pra 25 de março no dia 23 de dezembro. 100 mil pessoas frequentam diariamente o Brás, um dos maiores centros de comércio de São Paulo, e essa região passou a atrair bandidos que se passam por camelôs para atacar e roubar. Durante 2 dias, os repórteres César Gavão e William Santos registraram a ação dessas quadrilhas, ou seja, ficaram 2 dias sendo assaltados pelos caras. Ou com câmeras filmando as pessoas sendo assaltadas, caralho. Isso é tudo, pessoal.